eu me entristeço em ver o que o inimigo tem feito. Ceifando milhares de vidas nos vícios, nas drogas, no mundo inteiro. Vejo fome, vejo guerra, vejo tanta destruição. Vejo pai contra filho, vejo irmão contra irmão. O inimigo quer matar você, a Bíblia você já não quer ler. Não tem força mais para orar, na igreja já não quer mais. Eu sou um vencedor, está derrotado, está derrotado, em nome do Senhor. O meu inimigo está derrotado, eu sou um vencedor. O inimigo tenta, o inimigo peleja contra mim. Mas quando o crente ora, o inferno estremece, ele tem que fugir. E se ele tem tentado contra a sua vida, se levantar. Não permita isso, hoje Jesus Cristo vai te libertar. Está derrotado, está derrotado, em nome do Senhor. O meu inimigo está derrotado, eu sou o vencedor. Está derrotado, está derrotado, em nome do Senhor. O meu inimigo está derrotado, eu sou o vencedor. Hoje Jesus Cristo envia um anjo para guerrear. Se tu não está vendo, olhe do seu lado, ele aí está. E se a sua causa estava perdida, ele vai ganhar. Foi o rei da glória que mandou vitória pra te entregar. Está derrotado, está derrotado, em nome do Senhor. O meu inimigo está derrotado, eu sou o vencedor. Em nome do Senhor, o meu inimigo está derrotado, eu sou o vencedor. Ele é fingido, ele é maldito, ele é destruidor, mas já foi vencido na cruz do Calvário pelo meu Senhor. Houve um certo dia que ele pensou que era um vencedor. Meu Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Está derrotado, está derrotado, em nome do Senhor. O meu inimigo está derrotado, eu sou o vencedor. Está derrotado, está derrotado, em nome do Senhor. O meu inimigo está derrotado, eu sou o vencedor. Está derrotado, em nome do Senhor. O meu inimigo está derrotado, eu sou o vencedor.